Toda a gente é bem-vinda. Junto de nós. tu mulher tão bela, vinda e perfumada, todos os salmos dela, muito bem agarrada, venham com alegria e muita animação, dancem na romaria. Amigos reais, venham todos dançar, que alegria ganhais, da propósito a cantar, os amigos reais. Venham com alegria. Amigos de ai, venham todos dançar, que alegria ganhais, dá para vós a cantar. Os amigos de ai, venham todos dançar, que alegria ganhais, dá para vós a cantar. Os amigos de ai. Você está ligado na sua rádio. Lágrimas de sofrimento passaste a não suportar mais esse teu casamento. Esse alguém que tu pensaste ser a razão do teu viver, até que o abandonaste e então tu deixaste assim de sofrer. Não chores mais, não há razão, canta comigo esta canção. Não chores mais, não vale a pena ser minha mulher amiga, minha pequena. És outra mulher, mais feliz do coração. Nunca é tarde para que alguém te faça viver uma linda paixão. Nunca percas a esperança de teres como herança alguém do teu lado, para sorrir no futuro, viveres o presente e esquecer o passado. Não chores mais, não há razão, canta comigo esta canção. Não chores mais, não vale a pena ser minha mulher amiga, minha pequena. acordar um sonho lindo deste dia em que te vi. Nesta força de viver, embarquei no teu sorriso. Batem certos corações, nós temos um paraíso. Vivemos dias felizes, tens toda a minha atenção. Cada hora um bom momento, damos corda ao coração. Aprendemos a viver, juntando a nossa alegria. A vida assim tem mais cor, sempre em tua companhia. Ai amor, amor, quando tu bailas para mim, o teu corpo é frenesim, tem o toque de um tambor. Ai amor, amor, quando tu danças em casa, o teu corpo fica em brasa, és meu fogo, meu calor. Ai amor, amor, quando tu bailas para mim, o teu corpo é frenesim, tem o toque de um tambor. Ai amor, amor, quando tu danças em casa, o teu corpo fica em brasa, és meu fogo, meu calor. Na mulher que há em ti, recordar um sonho lindo desde o dia em que te vi. Nesta força de viver, embarquei no teu sorriso. Batem certos corações, nós temos um paraíso. Vivemos dias felizes, tens toda a minha atenção. Cada hora um bom momento, damos corda ao coração. Aprendemos a viver, juntando a nossa alegria. A vida assim tem mais cor, sempre em tua companhia. Ai amor, amor, quando tu bailas para mim, o teu corpo é frenesim, tem o toque de um tambor. Ai amor, amor, quando tu danças em casa, o teu corpo fica em brasa, és meu fogo, meu calor. Ai amor, amor, quando tu bailas para mim, o teu corpo é frenesim, tem o toque de um tambor. Ai amor, amor, quando tu danças em casa, o teu corpo fica em brasa, és meu fogo, meu calor. Quando tu danças em casa, o teu corpo fica em brasa, és meu fogo, meu calor. Essa é a rádio que só toca sucesso. Vai, a crise vem, nada comportas, não sei de quem. Não sei que faça para viver, o taco é curto para comer. Ouço falar, está tudo a aumentar, aperto o cinto é desganar. Mão doce é pouco argumentar, a crise veio, veio para ficar. Vai, a crise vem, nada comporta, estou sem ninguém. Não sei o que faça para viver, o taco é curto para comer. Vem o político, está tudo bem, porque ele ganha como ninguém. E está cheinho, arredondado, que rico tacho, quero um bocado. Vai, a crise vem, nada comporta, estou sem ninguém. Não sei o que faça para viver, o taco é curto para comer. Quando começa a governar, tudo é buraco, há que tapar.

que passam. Eu ainda penso em ti e nos momentos de amor. E em segredo nós passamos nessas noites de ternura, de carinho, de loucura, nos beijos que nós trocamos. Amor especial lugar. Para que a vida nos corra melhor, mas a melhor prenda que ela dá é o seu amor. Um amor especial que só nos faz sentir bem. Um amor mais bonito e profundo, o amor de mãe. Um amor especial que nos toca fundo. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. O agosto já chegou. Eu voltei para te amar. Amor de verão, estou louco para te beijar. Um ano já se passou, mas eu nunca te esqueci. Amor de verão, sou louco, louco por ti. Quero matar a saudade. Chegou, que o nosso amor voltou. Comigo tu vais ficar. Amor de verão, amor de verão. Passo os dias a sonhar contigo. Amor de verão, amor de verão, amor de verão. Eu juro que me vou lembrar. Para o ano tenho que voltar. Amor de verão. Um ano já se passou, mas eu nunca te esqueci. Passos Não casa, quem casa não pensa. Foi na internet que eu tive essa experiência. Quem pensa não casa, quem casa não pensa. Foi na internet que eu tive essa experiência. Foi num bate-papo, pedi pra ela uma foto sua no canto da tela. Também me pediu uma foto. Mandei pra ela a melhor que eu tinha. Ela gostou e eu topei o pedido pra ser mulher e marido. Até marcamos um dia. O casamento foi por telestésio e eu assinei os papéis e entrei numa fria. Casei com a tia, acreditando naquela foto ela tinha visão. Não casa, quem casa não pensa. Foi na internet que eu tive essa experiência. Quem pensa não casa, quem casa não pensa. Foi na internet que eu tive essa experiência. Foi num bate-papo que eu pedi pra ela uma foto sua no canto da tela. Também me pediu uma foto minha, eu mandei pra ela a melhor que eu tinha. Ela gostou e eu topei o pedido pra ser mulher e marido. Até marcamos um dia. O casamento foi pra telestésio. Eu assinei os papéis e entrei numa fria. Casei com a tia, acreditando. Naquela foto ela tinha 18 anos. Mas que latada, e a gente entra. Casei com a foto que passava dos 50. Mas que latada, e a gente entra. Casei com a foto que passava dos 50. Casei com a foto que passava dos 50. Canal 2 da Antena Web. Está a tirar o que resta da minha ilusão.

eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor